Nós é jovem, tá no corre, muito bem remunerado. Não trampo na emoção, contando as notas calado. Vários lounge, ô balada. Hoje o neguinho contou forte, espotei de outro estado. As bebê que curte um job. Jeans rock, whisky top, no resort à beira-mar. Vai ter piscininha, amor, e senhora pra votar. Chique tipo videoclipe, ou resenha do Neymar. Chique tipo videoclipe, ou festinha do Neymar. Vou na fé, tô na fé, vou na fé, tô na fé. Ó malandro é malandro e mané é mané. Vou na fé, tô na fé, vou na fé, tô na fé. Ó malandro é malandro e mané é mané. Ó malandro é malandro e mané é mané. Ó malandro é malandro. Ave Maria, tinha que ser o de orelha. Nós é jovem, tá no corre, muito bem remunerado. Não trampo na emoção, contando as notas calado. Vários lounge, ô balada. Hoje o neguinho contou forte, esportei de outro estado. As bebê que curte o job. Jeans rock, whisky top, no resort à beira-mar. Vai ter piscininha, amor, e senhora pra votar. Chique tipo videoclipe, ou festinha do Neymar. Chique tipo videoclipe, ou festinha do Neymar. Vou na fé, tô na fé, vou na fé, tô na fé. Ó malandro é malandro e mané é mané. Vou na fé, tô na fé, vou na fé, tô na fé. Ó malandro é malandro e mané é mané. DJ Orei é malandro e mané é mané. Malandro é malandro. Assim que é. Ave Maria, tinha que ser de orelha.